DJ Van Dyke. Me passa vibe. Angelo sabe Rastafari e exala o fogo. Sigo meditando, queimando tudo de novo. Abstratamente, não parece mais só um anjo. Não se preocupe que eu estou te olhando. Anjos caiu, segure que eu estou voltando. O guardião, seu mensageiro africano. Queima Mussolini, Papa, eu Vaticano. O mal entra em chamas quando eu estou cantando. Posso vir trazer, eu venho trazer o que eu posso vir trazer a paz no meio dos destroços. É tudo nosso, se é VZ é tudo vosso. O som minha raiz e diretriz até dentro dos ossos. Cada rima criada é uma vida adiantada. Fazer base e freestyle é minha marca registrada. Problemas eu não vejo, porque eu trago a resposta. Sou apenas uma opção pra quem tá só escutando. Salvação quem acredita, na yoga quem medita. Não vou mentir, tem DJ bom, mas DJ Band é quem agita. Sorte tem os que grafita, passa o muro que acredita. Desabafa no protesto, no gesto e na escrita. Atenção. Todo mundo. Eu não vou enganar o senhor. Ninguém se interessa por nós. Ninguém dá nada, nem por mim, nem por você. Mesmo assim, vamos lá. Não tô nem aí pra ouvir. Temos mais com que nos preocupar. Tudo sabe, sempre aponta que conta muita vitória. De derrota, mula monta e desse trampo surge a glória. Tá na memória e com amor que seja feito. Confiança e respeito, que amigo se guarda peito. Seu áudio autodive na medida do possível. Gosto é indiscutível, mas tem gosto que é inaudível. Fica pra lá, pra cá, então se direcione. Cuidado que escuta pelo fone, através de um microfone. Picape DJ, música maestro. Risco orquestrado, sacanhoto e destro. Quem não arrisca não perde, mas também não ganha. Se não luta não bate, mas também nunca apanha. Eu levo a paz e mais, pra acalmar com a milícia. É o que nos faz e mais, saber que a vida é uma delícia. Quem tá na chuva sem guarda-chuva é pra se molhar. Veste a luva em cada frase, pronto pra lutar. Ninguém nos levará, muito menos prenderá. Ninguém nos prenderá, muito menos julgará. A não ser aquela que vê seus erros e sua falha. Negra com cajado, sentado num trono de sandália. Ninguém sabe a cor de Deus, quem sabe não revela. O mundo cai pra quem cai. O que vive não é real, o que cê diz não é real. Nem tudo é o que parece, muito menos original. Não é só a mensagem, sim o todo que eu tô fazendo. Estamos aqui reunidos para participar dessa série de coisas que envolve uma gravação. Mas eu não tô contestando e... Vou só te dar uma moda do barulho, assim, ó. Ouça aí, com atenção. Simplesmente vou tentar dar sequência ao meu trabalho.